Rádio Sanhauá, 1280 AM. Sanhauá é a hora certa. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 16 minutos. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanhauá apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação, Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio, Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanhauá e do programa Nas Ondas do Consolador. Eu aqui, Jair Herculano, você ouvinte mais uma vez nesse domingo maravilhoso, dia 22 de março, para fazermos esse programa Nas Ondas do Consolador, um programa que traz para você notícias, músicas, comentários, traz muitas novidades e entrevistas, né? Então, nós estamos muito felizes por estarmos aqui juntos novamente e com certeza ficaremos até o meio-dia nessa troca de ideias, nessa interação entre nós e vocês aí, porque faremos desse domingo uma manhã de domingo maravilhosa. Vamos aqui dar o nosso bom dia especial a todos os nossos participantes dessa manhã. Bom dia à nossa convidada especial dessa manhã, que é Maria Alice Carvalho. Bom dia, Maria Alice. Bom dia, Jair. Bom dia, equipe do programa. E bom dia a todos os ouvintes deste programa maravilhoso, de tantos esclarecimentos, de tanta luz, de tanta consolação. É isso aí. Também conosco para esse programa o nosso amigo Neverton. Neverton Vargas, que também vai trazer a sua participação especial. Bom dia, Neverton. Bom dia mesmo, né, Verton? Bom dia, Jair. Agora deu certo. É uma satisfação imensa estar pela primeira vez aqui nesse programa. É uma honra ter recebido o convite para nós da CEP participarmos com a nossa contribuição a respeito de ciência, filosofia e espírita. E hoje nós aqui estamos para falarmos a respeito da obra de Ernesto Bozano, que trata sobre a crise da morte. É isso aí, nós vamos falar isso daqui a pouco, né, Neto? Certo. Então vamos dar um bom dia especial de Olívia Ferraz, a nossa voz feminina do programa. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia, Fátima Fontes. Bom dia, nosso operador de áudio, Marcos Moura. Bom dia, os nossos convidados de hoje, Maria Alice, Neverton Vargas e Maria Períncula. O nome é meio dificinho. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio e um bom dia todo carinhoso para os nossos ouvintes da Rádio Sanhauá. Abrindo o nosso programa de hoje, mandando um abraço fraterno para minha amiga Lúcia Souto, que ficou sem sua mãezinha dia 19 passado. Nós sabemos, Lúcia, que ela não morreu, partiu antes. Até porque sabemos que a morte, além de ser um processo natural, O espírito é imortal e evolui. Jesus com certeza reservou um lugar especial para sua mãe, junto aos anjos, cantando em seu louvor. Nós que fazemos o programa Nas Ondas do Consolador, desejamos a você, Lúcia Souto, conforto da alma e o nosso abraço de sentimento extensivo a todos os familiares. É o bom dia especial de Fátima Fontes. Bom dia, Jair. Bom dia, Marcos, Olívia, nossos convidados que estão aqui hoje, todos aqueles que nos escutam todos os domingos, acompanhando-nos nas ondas do Consolador, um domingo de muita paz, de muita alegria, de muita tranquilidade, e que tudo de bom nos aconteça hoje. E o bom dia da nossa também convidada especial, Persícola. Bom dia a todos que se encontram aqui, né, para o programa desta manhã, e também a todos que estão em sintonia com esta emissora. Que todos nós possamos, né, nos envolver nessas vibrações de paz e de harmonia a partir de agora. Editorial. O editorial de hoje é da autoria e voz de Jair Herculano e tem como título Devíamos Ter Amado Mais. Há pessoas que sentem vergonha de externar o que há de mais lindo no ser humano, o divino sentimento do amor. Outras não o revelam por medo. Medo de serem mal interpretadas, medo de serem discriminadas, medo de serem exploradas. Outras não o fazem para não se parecerem fracas, dependentes, necessitadas, subestimadas. Há ainda aquelas que não externam o seu sentimento de amor por alguém por uma questão de autoproteção, recatamento ou de pudor. A maioria dessas pessoas pertence ao sexo masculino. Há homens que são incapazes de dizer à própria mulher que lhe faz companhia por longos e longos anos, até uma vida inteira, eu te amo. Existem aqueles que veem os filhos nascerem e crescerem para a vida e ao longo dos anos não foram capazes de pronunciar a mais bela frase que existe, eu te amo. Há ainda aqueles que sentem uma imensa vontade de abraçar e beijar o seu filho, mas por se tratar de um filho macho, ele se retrai e não deixa brotar este lindo sentimento que inunda o seu ser, o amor. Na escola da vida, aprende-se que há tempo para tudo, mas o tempo de amar não tem tempo. Todo dia é dia, toda hora é hora. Nunca perca a oportunidade de externar o seu amor por alguém, desde que seja de forma fraterna e respeitosa. Não importa ela quem seja, se pobre ou rica, se branca ou negra, se dentro ou fora da família, se conhecida ou desconhecida. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, as lápides dos túmulos estremeceram e os mártires caminhavam para a morte, aos cânticos de glória ao Pai nas alturas e a paz aos homens de boa vontade. Dali em diante, os homens trocaram os antigos e ultrapassados conceitos por novas e desafiadoras atitudes. Substituiu-se o olho por olho, dente por dente, por perdoa a quem te ofende. Se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. Se alguém te ordenar caminhar uma milha, caminha a segunda. Retribua o mal com o bem. E recomendou ainda: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Já que amarmos uns aos outros é tão difícil, eis a fórmula simples para o homem ser feliz que ele nos deixou.

atualizado com o movimento espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Missão Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Centra, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Mas venha logo. Sintonize a Rádio Senhoá na internet. Acesse o novo portal www.portalsenhoá.com.br. A Rádio Senhoá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 33 minutos. De passagem pelo nosso programa na manhã de hoje, nós estamos contando com Neveton Vargas. Neveton Vargas é engenheiro civil, licenciado em física e secretário da ACEP, Associação de Estudos Espíritas. Estudos e Pesquisas Espíritas. É, aqui na Paraíba, especialmente João Pessoa. A CEP ela está aí de vanguarda fazendo esses estudos especiais dessa parte, desse tripé da doutrina espírita, né? Que é doutrina, filosofia, religião, e essa parte científica, né? Ciência, filosofia e religião, ciências aí com o pessoal da CEP, trazendo essa sua contribuição. Então hoje nós temos um tema muito interessante denominado A Crise da Morte. Bom dia, Neveton. Bom dia, Herculano. Esse trabalho me fez lembrar uma certa vez no meu ambiente de trabalho. Eu presenciei um diálogo com duas pessoas, dois companheiros de trabalho estavam conversando, e um deles falou para o outro: você está se aproximando da hora de morrer. É uma brincadeira que ele fez. Diz que o outro estava se aproximando da hora de morrer. Eu fiquei impressionado com a fisionomia da pessoa, a fisionomia do outro companheiro que ouviu isso. Ele ficou branco e ficou com as feições contraídas, parecia que ia desmaiar, achei que ele ia desmaiar. Ficou aparente na sua feição o medo, o terror, por aquela simples brincadeira que o outro tinha feito. Apesar de nós sabermos que todos nós vamos passar por esse momento da morte, é uma verdade irrefutável, não tem como nós fugirmos disso, é uma realidade. Entretanto, muitos de nós temos esse temor, e alguns têm um medo tão forte que chega a virar uma doença, é mesmo patológico, é uma doença que a pessoa adquire, um pavor, como tem outros pavores, outras síndromes de pânico que a pessoa enfrenta. Então esse da morte é um problema certo. E a abordagem desse A Crise da Morte é a tentativa de desmistificar um pouco, apesar de não aprofundar muito, porque o Bozano, nesta obra, ele apenas aborda o momento logo a seguir do desencarne da pessoa. Ok, me permita de interromper sempre que puder, para que claro, o nosso ouvinte fique mais claro, inteirado claro, do que nós estamos falando. Você está falando sobre a crise da morte, justamente um livro escrito cientificamente por Ernesto Bozano, não é isso? Quem foi Ernesto Bozano? Dá uma pinceladazinha sobre esse personagem, né? Bem, o escritor desse livro. O Ernesto Bozano é um pesquisador espírita, que ele desacreditava totalmente desses fenômenos. Uhum. E quando ele começou a pesquisar, e pelo contrário, ele foi para o outro oposto de uhum, defesa irrestrita e pesquisando profundamente, estudou diversos casos. E esse livro, A Crise da Morte, além de outros, foi editado pela FEB em 1930. O Ernesto Bozano é um italiano, e esse estudo fenomenal do que chama, ele chama de revelações transcendentais, essas revelações que ele estudou nesta obra. Ele faz um apanhado de inúmeros casos, selecionando 17 para constar a publicação, e ele diz na introdução: aplicando-lhes os processos da análise comparada e obtendo resultados tão inesperados quanto importantes. Então foi uma análise que ele fez de diversos casos que ele teve conhecimento, né, de médiuns que deram comunicações a respeito de espíritos que tinham desencarnado, suas sensações, como eles passaram. E ele comparou todos esses casos, uhum, e aplicando o método de Kardec, que eu entendo como sendo um controle universal dos ensinos dos espíritos, uhum, ele chegou a determinadas conclusões que nós vamos ver no decorrer da nossa conversa, vamos ver essas conclusões. Exatamente, vamos começar. depois desse preâmbulo, primeiro caso, né, primeiras conclusões que ele chegou, vamos lá. Bem, ele cita diversos casos, né, evidentemente que nós não podemos citar todos, por cima nós vamos comentar. Por exemplo, o quarto caso que ele fala aqui é o relato de uma médium, a esposa do reverendo Charles Platts, um reverendo, que essa senhora perdeu os dois filhos na Primeira Guerra Mundial. O filho mais moço morreu em abril de 1917 e que se comunicou no ano seguinte. Ele forneceu provas de identidade que não puderam ser contestadas. Havia realmente provas interessantes da identidade desse rapaz. Ele informou a morte de outros militares durante a guerra, e depois dessa informação houve a notícia de que realmente esses militares tinham morrido durante a guerra. Então essa foi uma das provas que efetivamente identificavam o rapaz. Ele informou também que transmitia ensinos de um espírito missionário, o qual, quando vivo, foi um eclesiástico. Um padre. Que era conhecido por Padre Hilarion. A médium nunca tinha ouvido falar nesse padre e nem sabia se ele havia existido ou não. Mas ela foi verificar, pesquisou e verificou que realmente ele existiu, que era verdadeiro. Então foi uma outra prova de uhum, identidade do rapaz que se manifestou. Este foi o quarto caso, né? Esse é o quarto caso que o Bozano apresentou no livro. São 17 casos bastante interessantes. Uhum. E uma particularidade importante é que a maior parte, a grande maioria desses casos foram através de médiuns que não tinham conhecimento nenhum de espiritismo. Uhum. Naturais, né? Nada a ver com doutrina espírita. A maioria deles veio ter conhecimento do espiritismo depois, exatamente pelo fato da comunicação, uhum, aí veio se interessar e estudar e conhecer depois. Esse é justamente o verdadeiro processo científico. Aqui ele é isento de qualquer. Não é isso? Não tem nenhuma pretensão de incluir aí, de induzir ninguém. Sim, exatamente. Né? Isso é a nenhum segmento religioso. A credibilidade da manifestação. Né? Muito bem. E dando continuidade, uhum, o importante, depois dessa identificação desse rapaz, o importante as impressões que ele teve quando entrou no mundo espiritual, porque era essa a finalidade de Bozano, pesquisar isso. O lado, né, espiritual. E ele diz que não há dois espíritos desencarnados que passem pela mesma experiência, ou seja, cada um tem uma experiência diferente. Isso, né, é extraordinário, né? Cada um tem a sua experiência. Todos se imaginam vivos. E os que atravessaram uma agonia de sofrimento ficam profundamente surpreendidos de se acharem curados de súbito. Ou seja, quando o indivíduo desencarna, ele percebe que não morreu. Uhum. Ele continua vivendo, né? Olha aí, ouvinte. Então, você que está passando por uma situação de dor, né, num leito de dor, está sentindo com, né, acossado por uma doença, que realmente você está sentindo essas dores. É um alento muito, né, bom, né, a gente saber que na outra lida, né, a gente desperta com são, né, curado. Nosso espírito não leva doença, né? Não é, né, Everton? Vamos lá, próximo. Sim, pode continuar. É uma outra coisa que, claro, que existem muitas particularidades. Exatamente. Muitas. Cada caso é um caso. E ele contou mais as experiências, a experiência dele e a dos que ele conheceu mais de perto, esse rapaz que havia desencarnado. Então ele se sentiu muito bem. A alegria que ele sentiu dava a impressão que tinha sido a maior alegria que ele já tinha experienciado. E algumas vezes, ao se acharem sós no meio desconhecido, os espíritos são tomados às vezes de grande pavor porque não conheciam o ambiente. Mas isso só se dá com os que em vida foram profundamente egoístas e nunca dirigiram seu pensamento a Deus. Uhum. Mesmo estes são ajudados e animados por seus espíritos guias, quando adquirem condições de perceber os espíritos mais evoluídos. Uhum. Porque dependendo da materialidade do espírito, ele pode não perceber aqueles que lá estão para lhe ajudar. Quase todos os desencarnados passam por um período de sono reparador, que pode durar um dia, dois dias, uma semana, e às vezes pode durar até meses, esse sono reparador, dependendo do estado do espírito. Até porque para o espírito não existe o tempo igual ao nosso, né? É diferente. Né? O tempo lá é diferente do nosso. É diferente do nosso. E provavelmente quando o espírito desperta, ele nem se dá conta do tempo que passou. É verdade. Nessa situação. É verdade. Então isso depende das circunstâncias em que o indivíduo desencarnou, né? Ele pode ter mais ou menos dias, dependendo do tempo que ele precisa para se recuperar. E o rapaz, esse rapaz que desencarnou também, ele desencarnou evidentemente, foi na guerra, na Primeira Guerra Mundial, foi de forma fulminante, né? Ele recebeu uma descarga de balas e morreu rapidamente. Então ele não sofreu, não passou por uma enfermidade longa. Apesar disso, teve mergulhado no sono durante uma semana, porque tendo a morte súbita, seu corpo fluídico, ou seja, seu perispírito, foi bruscamente arrancado do corpo físico com um contragolpe sensível sobre o primeiro. Ou seja, essa morte súbita, né, toda a violência que o corpo físico sofreu, evidentemente tem um reflexo no espírito, no corpo espiritual. E com isso ele precisa de um certo tempo para se recuperar, porque ficam essas impressões. Uhum. Por isso ele ficou uma semana dormindo, em repouso. E no caso, ele também recebeu auxílio, espíritos amigos acorreram para recebê-lo, assim como recebem muitos outros. Muitas pessoas que desencarnam recebem a visita, uhum, dos seus parentes, seus amigos, e às vezes amigos que não conviveram com ele aqui na Terra, são amigos que estavam no mundo espiritual. Na retaguarda. Vêm recebê-lo. E ao despertar, os guias intervêm para informá-lo do adestramento espiritual que a cada um se acha reservado. Claro que quando o indivíduo desperta num ambiente diferente, ele precisa, não conhece nada, esperamos que nós espíritas já tenhamos um pouco mais de informações a respeito, né? Mas aquele que não conhece nada, não tem nenhuma informação, nem imaginava. Tudo que, é novidade, tudo nada. Tudo é novidade, ele precisa receber instruções. Então, esse adestramento que os espíritos se referem. Tudo é estranho, realmente. Pode continuar, né, Evaldo? Tá. Bom, mas nós podemos deixar espaço para os ouvintes participarem, né? Se houver questões, olha, perguntas. Nós colocamos a partir de agora, para você ouvinte, os telefones da Rádio Sanhalá, que você pode entrar em contato querendo fazer alguma pergunta sobre o assunto. E nós, daqui a pouco, teremos também a entrevista com Maria Alice Carvalho, que está aqui conosco, que vai falar de outros assuntos também muito importantes. Nossos telefones são. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E também através do nosso e-mail na zona do consolador 1@hotmail.com. Pode acessar, estamos aqui no MSN para receber suas mensagens, suas perguntas, suas informações. Que é assim: nosso programa na zona do consolador é altamente interativo para todo mundo nas ondas da web. É isso aí, você acabou de ouvir Islã Nascimento, que eu não tinha chamado para dar seu bom dia especial a você, ouvinte. Entra sem me falar bom dia, né? Vai sair um bom dia a todos os nossos ouvintes na onda do Consolador. Dizendo, lembrando a todos que hoje, gente, hoje é o Dia Mundial da Água. É isso aí, hoje, vamos tomar água e vamos cuidar melhor da nossa água para que ela seja... É perene, né? Nunca acaba em nosso depois planeta. A gente fala. Mas nós temos os ouvintes na linha, é isso? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia mesmo, quem está falando? É Caio. Caio? Isso. Jailson Caio? Você conhece? Bom dia mesmo, Jailson Caio. Esse prazer mesmo. Imenso estar falando com você. Aí, nosso microfone está à sua disposição. Pronto, bom dia a Neventon Vargas, nosso companheiro da CEP. Bom dia também a querida amiga Maria Alice e também a Persícola do Alto Sertão, da Paraíba. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para desenvolver mais o tema, o companheiro Neventon Vargas, que ele fez uma citação aí, que eu acho que é mais conhecida do meio espírita. Como nós também falamos para as pessoas que não são espíritas, ele falou sobre a questão assim, da materialidade do espírito. O que vem a ser essa materialidade do espírito? Porque depois a gente tem uma noção geral de que a pessoa quando morre, não leva corpo nenhum, não tem matéria nenhuma. Então como é... Chega lá no mundo dos espíritos, ainda tem materialidade. Eu queria que ele desenvolvesse um pouquinho esse raciocínio para explicar como é que um espírito pode permanecer, se sentir vivo, ter a consciência e alguns não sentir nada, passar tempos e tempos dormindo, sem saber nem que desencarnou. Então, como é essa questão da materialidade? Obrigado. Depois eu volto a falar mais um pouco. Ok, é com você, né, Bertão? Primeiro, nós queremos dizer que existe uma forma de expressão quando nós falamos um espírito materializado. Às vezes pode ser uma questão, digamos, psíquica do indivíduo, que é muito ligado à parte material, não desenvolve a sua parte moral, a sua parte religiosa, a sua parte espiritual mesmo. É aquela pessoa muito ligada às coisas do mundo, né? Muito ligada às coisas do mundo, muito apegada às coisas materiais. Isso. Então, essa é uma ligação mais psíquica. Mas quando nós nos referimos à matéria especificamente, hoje se sabe, os estudos avançados de física, se sabe que existem formas de matéria que estão totalmente fora do nosso alcance, fora das nossas percepções normais, né? Inclusive, já não há pouco tempo, né? Já desde Einstein, que se fala em respeito da interação entre matéria e energia, né? Que matéria, na realidade, é uma condensação de energia. E quando o indivíduo passa para o mundo espiritual, ele mantém um corpo energético, que não deixa de ser matéria também, só que é uma matéria que não é perceptível pelos nossos equipamentos, nossos pelos nossos sentidos, né? Exato. Então, é uma matéria diferente, uma matéria bem mais sutil. E essa matéria, ela carrega informações que estavam também no corpo físico do indivíduo. E essa matéria também é sensível ao espírito propriamente dito. É o que faz a comunicação do espírito propriamente dito ao mundo material. É o corpo físico do Espírito. É isso aí, meu. Olha, ouvinte, você há de pensar, senhora, se existe só Espírito, como é que o Espírito tem corpo físico? Olha, você já está aprendendo que a gente carrega para o lado de lá um corpinho físico bem sutil, que não é perceptível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, né? Mas carrega justamente através desse corpinho imperceptível que a gente passa a sentir todos esses... Continua a sentir tudo isso que a gente sente hoje, não é? E já convocando a Maria Alice para participar desse debate, que é a Persíncula também. Aí, Maria Alice, você está ouvindo, gostaria de dar uma opinião a respeito? O apóstolo Paulo já falava do corpo indestrutível, do corpo espiritual. Semeia-se corpo de carne, colhe-se corpo espiritual, né, indestrutível. Então nós temos o corpo físico, que é perecível, essa máquina química, que se destrói com a matéria, com a terra, e temos o corpo energético, o corpo espiritual, que é semelhante à última casca biológica. Eu gosto de falar bem assim. Então, esse corpo energético, esse corpo espiritual, que se desprende do corpo físico, da matéria pesada, ele é o corpo, como o irmão falava, o corpo do espírito ainda, porque ainda estamos num grau evolutivo ainda muito aquém do desejado, do objetivo a ser alcançado. Então, o que gera o sofrimento mais do outro lado da vida, nesse momento de desprendimento, é justamente a ignorância, a deseducação. O irmão pontuou a questão da materialidade, ainda das pessoas que vivem a vida física desligada das coisas espirituais, não se preparam. Mas existe também um fator de ignorância da verdade. Pessoas mesmo virtuosas, pessoas que cumpriram o seu dever, muitos deles, eu tenho fatos assim familiares, que se desprenderam do corpo físico e pela ignorância das suas escolas religiosas a respeito dos fatos, dos acontecimentos além túmulo, da nova vida além túmulo, eles ficaram desnorteados, eles ficaram dentro de casa, eles ficaram pensando que estavam tendo um pesadelo. Ao se sentir vivos, eles se sentem perplexos. Ao mesmo tempo, não tem mais o corpo, não entende bem esse processo e fica em casa. E é preciso aí onde entra a grandiosidade do conhecimento, da revelação e da consolação espírita para essas criaturas. Porque mesmo vivendo uma vida honrada, decente, eles se veem nessa confusão e nessa saia justa quando nos primeiros momentos de além túmulo. Então eu falo isso referente bem ao caso da minha avó, que se manteve dentro de casa, e o sofrimento também, ele falava na materialidade psíquica, é justamente as recordações, os traumas, as lembranças das dores dos últimos momentos da vida física. Então isso perpetua, ecoando no psiquismo, com certeza também nesse corpo energético que ressoa essas dores, esses traumas, vamos dizer assim, esses momentos. Então, ao contato com um grupo espírita, com o fator de comunicação espírita, de evangelho, de orientação, então o espírito vai se informando e dando, como o irmão falava, dando a condição de ser, de perceber os amigos, os guias espirituais, os espíritos orientadores e protetores, para que a mente dele possa abrir um campo favorável para ser ajudado e ser conduzido para as cidades espirituais, onde ele vai fazer esse refazimento e esse entrar nessa nova vida de descondicionar todos os traumas, todas as dores e todas as limitações fisiológicas da última experiência física. Era isso que eu gostaria de dizer. A Rádio Sanyawá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 10:55, você está ligado no programa Nas Ondas do Consolador e você acabou de ouvir Maria Alice Carvalho dando aqui a sua participação através de sobre esse assunto que o Neverton está apresentando, Neverton Vargas está apresentando sobre a ótica espírita, Crise da Morte. A Crise da Morte é do livro, né, de Ernesto Bozano, que está trazendo para nós esse bate-papo, e você pode participar através dos telefones da Rádio Sanyawá, que nós vamos informar. Pode ligar para O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E acesse aí pelo MSN nosso e-mail nas ondas do Consolador 1@hotmail.com. É isso aí, olha, nós queremos dizer a você que o nosso programa, ele tem um patrocínio, essas primeiras 30 minutos, foi um patrocínio especial de Clips Papelaria e Presente. Fica ali no Shopping Máximo, na Avenida Juarez Távora, 522, ali na torre, ok? Clips Papelaria e Presente está aguardando sua visita para que você possa lá ser bem recebido por aquele pessoal amigo que sabe fazer a clínica e participe do nosso programa através desses telefones e do site, ok? Vamos voltar aqui com o Neverton, que está realmente trazendo esses informes a respeito de crise de morte. Crise da morte, você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Né? E também vamos colocar a Persícola, é assim que ela está aqui, é a Persícola Lima, é pedagoga, é diretora do Núcleo Espírita Allan Kardec, lá de Cajazeiras, e também ela é radialista, também mantém um programa lá naquela região do Alto Sertão, coordenadora aqui é do Alto Sertão. Antes da Persícola, tem um ouvinte na linha, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia mesmo, quem está falando? Roberto Nelson. Oh, como é que vai, Nelson? Tudo bem? Olha, é ótimo ouvir você, está participando do nosso programa. Fique à vontade. Meu querido, eu gostaria só de saber... Abaixa um pouquinho o rádio, Nelson. Eu gostaria de saber, fazer uma pergunta... Pois não. Se já existe, ou já existe planejamento de fazer com que os seres humanos, os encarnados, já... se aprenda como desencarnar e os desencarnados se já estão aprendendo como reencarnar. Ok, Nelson, pergunta feita, pergunta será respondida, ok? Obrigadíssimo pela sua participação e fica aí ligado, hein? Olha, antes do Neverton da tua resposta, siga aí, Neverton. Estava apresentando a Persícola. E aí, Persícola, é bom demais ter você conosco no nosso programa. Nós estamos participando, né, desta conversa sobre o perispírito. Me perdoem aqui, a Persícola, nós estamos aqui o nosso programa é assim, o ouvinte tem prioridade, né? Você como radialista, como seu programa lá, deve ser também muito participativo, né? Então, nós estamos aí com o ouvinte na linha, daqui a pouco a gente volta a Persícola. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? É Luiz Santiago. Luiz Santiago, como vai? Tudo bem? Você recebeu, você foi premiado pelo nosso disco, né? Nosso CD, e ainda não veio apanhar, né? Estamos aguardando, ok? Apanhar aí na rádio, é qualquer hora, né? É, você não, no horário do nosso programa. No horário do nosso programa, no domingo, ok? Eu queria recitar somente o que eu vi de um pensador, o seguinte, que ele diz o seguinte: não podemos julgar a cruz do próximo, pois cada um tem um peso diferente. Eu achei muito interessante. Não podemos julgar a cruz do próximo, pois cada um tem um peso diferente. Quem escreveu foi Antônio Ismael. Eu achei interessante. E quero parabenizar pelo programa, que eu não deixo de assistir, não, viu? E meu grande abraço para o grande Marco Moura e para todos vocês, todos os membros desse programa, viu? É isso aí. Para todos. Obrigadíssimo aí, Santiago, por estar participando do nosso programa. E nós vamos passar para a resposta, né, do Neverton, a pergunta do nosso amigo Nelson, né? Ok, Nelson, lá vai sua resposta, hein? Bem, ensinar a desencarnar e ensinar a reencarnar. De certa forma, a doutrina espírita, ela ensina a desencarnar, porque a compreensão do espiritismo, a compreensão da doutrina espírita, ela nos prepara para a vida eterna, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, de certa forma, ela nos ensina isso. Agora, a questão prática do desencarne, nós aprendemos pelo estudo dessas obras, dos pesquisadores diversos. Não te interrompendo, mas querendo interromper, como diz o Soares. Nós temos outro ouvinte na linha aí. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? Aqui é Lourdinha. Bom dia, Lourdinha. Que bom estar ouvindo sua voz e você participar do nosso programa. que você gostaria de perguntar aqui aos nossos convidados? Bom, eu queria saber como é que o desencarne acontece em pessoas que sofrem acidentes terríveis. Sei que muitos ainda se encontram perdidos, né? E como ajudá-los a encontrar a paz. Okay. Principalmente para mim, porque eu escuto muito e às vezes eu fico meio perdida. É, né? Ok, Lurdinha. Obrigada. Obrigadíssimo. Um abraço pra vocês aí e um beijo pra Fátima. Obrigadíssimo por estar participando do nosso programa. E o Neva, tu vai responder. Ah, vamos começar pelo final da pergunta, né? Porque como nós podemos auxiliar? O auxílio a essas pessoas... Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Você terminou a resposta do Nelson? Ainda não. Então termine a pergunta do Nelson para depois responder a da Lourdinha. Vamos por ordem, para casa. Sobre a pergunta do Nelson, nós estávamos dizendo a respeito dos ensinos do Espiritismo que possibilitam o nosso preparo para a morte, o nosso preparo para a desencarnação. E o preparo para a reencarnação, os espíritos têm todas as informações a respeito, né? As diversas obras psicografadas que nós temos, nós podemos fazer uma avaliação de como é esse processo reencarnatório. E certamente os espíritos que estão se preparando, que estão, vão passar pelo processo da reencarnação, recebem instruções sobre isso. Aqueles que têm mais preparo, eles vão receber instruções de acordo com a sua capacidade de entendimento. Neverton, a gente tem esse programa nosso, você observou que tem muitos espíritas, muito não espíritas, pessoas que são ligadas no pensamento, mas que não comungam da mesma filosofia espírita, muito embora sejam simpatizantes. Então a gente está observando que a discussão hoje é uma discussão até certo ponto profunda, os termos às vezes chegam até a ser um pouco até difíceis para se entender aqueles espíritas que se dizem espíritas, mas que não estão ligados nessa parte do estudo. Então, você que está aí nos ouvindo, nosso ouvinte, que não é espírita, também merece a sua consideração. Então, eu gostaria de fazer uma analogia, né? Quando a gente vai para algum lugar, a gente tem que preparar-se. Eu vou viajar para São Paulo, por exemplo. Se eu for para São Paulo, eu tenho que levar um cobertor, tenho que levar um casaco, não é isso? Então, a gente não tem também o hábito de conversar sobre a hora da nossa morte, né? Na hora da nossa morte. Quando a gente vai morrer? Como é que a gente vai morrer? Você já pensou nisso? É uma conversa meio estranha e uma conversa que ninguém gosta de conversar, na verdade, mas que vai acontecer um dia. Então essa viagem todos nós vamos fazer um dia. E chegando lá, como é que a gente vai se comportar? As crenças que a gente tem aqui na Terra, que algumas filosofias religiosas dizem, vou para o céu. Outras dizem, estou salvo. Outras vão dizer, você vai para o inferno queimar até morrer, até a eternidade. Então eu pergunto, e é a pergunta que eu acho que todo ouvinte aqui da nossa pergunta quer saber, existe alguma fórmula, alguma preparação? Você falou aí que o Espiritismo ensina, mas para quem não conhece o Espiritismo que está aí, né? Eu sei que as ideias espíritas não estão só dentro do Espiritismo, estão difundidas sobre toda a sociedade. Existe alguma forma da gente começar a se preparar para essa viagem? Vamos lá, você pode falar isso? Isso merece não só uma palestra sobre o tema, como um seminário todo sobre o tema. É. Mas eu só diria uma coisa, o preparo nosso é o cultivo das virtudes. Esse é o preparo para nós sermos melhores a cada dia, o cultivo da virtude. Né? O ensinamento de Jesus que fala a respeito do amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o melhor caminho. Em síntese, é a melhor forma de nós sermos melhores a cada dia. Procurar fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. É o melhor caminho para nós nos harmonizarmos com o universo e não sentirmos o impacto da mudança do estado físico para o mundo espiritual. Porque nós vamos perceber, como facilidade, se nós estivermos preparados mentalmente para isso, que simplesmente nós estamos dando continuidade à nossa vida. Não importa que religião nós vamos professar. Não importa. O importante é o cultivo das virtudes. Exato. Por exemplo, isso a gente pode se retratar, inclusive, a Bíblia. Porque quando Jesus falou, os profetas falaram, e a Bíblia é um livro grande e grosso, e perguntaram a Jesus, simplifique. E ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a si mesmo. Isso. É isso que você está falando agora. É o que Jesus falou.

Festival de Pizza Amigos e Irmãos, na Federação Espírita da Paraíba. O evento ocorre dia 21 de abril, às 16 horas, e terá a participação do poeta Merlânio Maia, palestra com Severino Celestino, música com Júnior Dias e Barbosa Sobrinho. Os ingressos estão disponíveis com a equipe dos Amigos e Irmãos. O evento é em prol da construção da sede da instituição. O 44º Congresso Brasileiro de Esperanto e o 29º Congresso da Juventude Esperantista Brasileira será realizado na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, de 12 a 17 de julho, e terá como tema Esperanto e Juventude, Bases para o Futuro. Informações, ligue para 61-3226-1298. Décimo segundo Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca, São Paulo, de 11 a 14 de junho, na Universidade de Franca. O festival terá como tema E aí, homem de bem, qual é a sua? O festival contará com shows especiais de grandes artistas espíritas do país. As bandas e músicos interessados em participar devem se inscrever pelo site www.fecef.com.br. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Projeto 1868, de Allan Kardec. Procurando trabalhar com Kardec, promovemos estudos sistematizados nas casas espíritas. O Departamento Educativo da Federação Espírita Paraibana encerrou ontem mais um curso de formação de monitores. O curso se realizou nos últimos 3 fins de semana. Participaram vários centros da capital, que estão comprometidos com a implantação desses estudos sistematizados. A Rádio Sanyauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente de 11 horas e 13 minutos. Falando de cinema com Fátima Fontes. O filme de hoje que eu escolhi para trazer para a gente conversar tem como título A Cidade da Esperança. É um filme que foi gravado nos Estados Unidos e na Inglaterra, de 1992. Também a gente só vai encontrar nas locadoras. E é estrelado por Patrick Swayze, né? Esse filme, ele foi filmado com o intuito de mostrar a história de um médico que, por ter problemas emocionais interiores e por se sentir culpado pela morte de uma criança que numa cirurgia ele não conseguiu salvar, ele vai embora para a Índia em busca da parte espiritual, da paz espiritual. E quando ele chega em Calcutá, ele é assaltado e é agredido. E fica bastante machucado e é socorrido e levado para um local chamado, aliás, para um dispensário chamado Cidade da Esperança. Esse dispensário no filme é criado por uma senhora que se dedica a esse trabalho caritativo e que, inclusive, o próprio filme lembra a história de um dos que a gente considera como precursores da doutrina espírita, que é Albert Schweitzer, que também largou tudo que tinha e foi para a Índia construir um local para cuidar das pessoas. E lá nesse dispensário, o médico, que é Max, o nome dele no filme, ele consegue descobrir que ali ele pode fazer a caridade e o bem. E aquilo toca bastante o coração dele e ele começa a trabalhar nessa questão da caridade e na questão do bem. Porque as pessoas que trabalham naquele dispensário são pessoas absolutamente pobres, desprovidas de qualquer recurso financeiro, que é a criadora, Max, e mais um casal, que se dedica integralmente a esse bem. É assim, o que o filme nos traz de mensagem positiva, apesar de não ser um filme espírita, é a questão da paz que você pode encontrar quando você se dedica ao trabalho do bem, quando você se dedica a fazer a caridade, né? Que foi isso que nos disse Kardec, o legado que ele nos deixou: fora da caridade não há salvação. E tem tudo a ver com o tema da questão da morte, né? O que fazer para morrermos bem. Então, esse é um dos caminhos, a caridade. Então, o filme chama-se A Cidade da Esperança. É um filme que traz uma mensagem muito bonita e que, apesar de não ser um filme espírita, nos mostra que realmente, fora da caridade, não há salvação. Que fora da caridade não há salvação. Não há salvação. É, você ouviu aí, né? O filme está à sua espera para você realmente assistir na Cidade da Esperança. Fora da caridade não há salvação. E nós aqui estamos voltando com aquele bate-papo com você, ouvinte, que você poderá participar dessa nossa entrevista através dos telefones. De que forma? Através do telefone da Rádio Senhora. Liga aí. É do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E acesse o nosso e-mail através do MSN, nas ondas do Consolador 1@hotmail.com. Acesse e mande suas mensagens, informações. Entre em contato conosco de qualquer lugar do planeta, você pode acessar. E se você quer assistir o nosso programa pelo web, estiver viajando, pega a Rádio Sanhauá, entra no nosso portal www.portalsanhauá.com.br e você assiste em qualquer lugar do planeta. Por falar também em site, etc e tal, nós queremos dizer a você que, olha, o programa da Zona Consolador, o e-mail, né, você pode entrar em contato também, quer deixar sua mensagem, quer fazer seu comentário. Olha, eu tenho recebido muito e-mails e quero dizer a você, os ouvintes, que eu não tenho respondido, mas pretendo responder o mais breve possível. São muitos e-mails de pessoas que colocam, muitos não dando parabéns ao programa, etc e tal, cumprimentando, e outras pessoas pedindo orientações sobre o que fazer de sua vida, de acordo com as orientações espíritas. São casos que eu vou trazer aqui alguns resumos para vocês verem realmente que são pessoas que precisam de ajuda. Então, quero dizer a você, olha, o meu e-mail é jairsantosh@ig.com.br. jairsantosh@ig.com.br, tá? Então, tenha paciência, eu vou responder. À medida que eu puder, eu vou respondendo e dando dentro da ótica espírita orientações a vocês que têm passado e pedido tanto, tá certo? São casos que eu não posso aqui dizer, que também não tenho autorização das pessoas, mas são pessoas que estão sofrendo muito e estão encontrando no nosso programa uma forma de lenir as suas dores. Então, tenham fé em Jesus, tenham um pouco de paciência que a gente vai dando, de acordo com o tempo, as orientações a vocês. Tem alguém na linha? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia mesmo, quem está falando? Júnior Dias, rapaz. Júnior Dias! Ah, o nosso ouvinte vamos dizer assim, é um privilégio para nós ter você como nosso ouvinte, rapaz. Sou o número 1, acho que é o número 2, rapaz. Estamos sem noção, rapaz. Eu gostaria justamente parabenizar você e toda a equipe por esse lenitivo de, na época de hoje, termos um programa que informalmente está falando sobre a morte. Já pensou sobre isso? É um progresso realmente na humanidade, não é isso? É verdade. Porque a morte era considerada um tabu. E hoje nós temos aí um programa que está falando sobre a crise da morte. Eu estou aqui feliz demais de estar escutando. E só liguei para parabenizar todos vocês aí. Tá bom, Jair? Ok, Júnior, você mora no nosso coração, né? Você ouvinte já conhece o Júnior Dias. Obrigadíssimo por ter ligado você, ouvinte. Já conhece... Estou ligado no programa. Você já conhece o nosso amigo Júnior Dias, cantor, compositor, já participou do nosso programa diversas vezes e nós estamos felizes com a sua participação, Júnior. Um abraço. E nós vamos voltar aqui com o Neverton e agora com a Maria Alice, mais diretamente, continuando com o tema, né? E respondendo aquela pergunta do... Acidentados. Nosso, né? Da Lourdinha, né? Sobre os acidentados, né? E sobre os que passam dores terríveis, né? Então, com você, Maria Alice, para responder. Dando uma relembrada no que o irmão falava, e também a respeito de uma pergunta, sobre o preparo do encarnar e do desencarnar. Então, tudo passa por aquela frase para que ela Kardec... Para quem não tem que encarnar e desencarnar, para nascer e morrer, né? Renascer e partir para o mundo espiritual, nascer no mundo espiritual, né? Voltar para casa. Isso. Passa por aquela pergunta, amai-vos e instruí-vos. Então, no amai-vos está inserida a proposta de Jesus, que é a carta magna da humanidade, é o código de libertação e de ascensão espiritual, que é faça teu próximo aquilo que tu queres que te seja feito. O trabalho no bem é o preparo primordial do espírito, porque no preparo do bem, dentro do campo do bem, você se desprende de toda a materialidade devagarinho. Ninguém se vira santo do dia para a noite, mas vai devagarinho, né? Colocando a mente no foco dos valores espirituais, dos sentimentos superiores, e então você, com o corpo ou sem ele, estamos sempre na vida, então vai ser muito menos doloroso o partir ou voltar para a vida física. Então a questão do desencarne, minha querida, dos acidentados, é muito difícil e doloroso, mas também tudo passa pela questão evolutiva, pelo armazenamento de todo o conteúdo que aquele espírito traz na sua longa jornada de evolução. Então, o seu arquivo individual, porque como aqui foi dito uma mensagem aqui até para um ouvinte, a cruz de cada um, né, isto é, a individualidade, o histórico de cada um, de onde ele está vindo. Mas, para ser bem específica, eu vou falar de dois casos. Um caso de um médico que, ao bater seu carro num poste, ele sente intuitivamente que o momento final da vida física se fez. E ao olhar ao derredor, né, ele percebe pessoas se aproximando dele. Ele sente que aquele momento foi final para o corpo físico dele. Ele não tinha nenhum conhecimento espiritual. Mas isso, como filhos de Deus que somos, intuitivamente nós sentimos. Vem à tona nos momentos mais importantes, né? Então ele vê pessoas e ele reconhece, para você ver bem, ele reconhece pacientes que ele tratava na indigência, com pessoas aqui no campo da matéria, no campo da sociedade, dos valores equivocados, né? Então, pessoas assim, indigentes, pessoas dignas de compaixão, pessoas pobres, pessoas que ele tratou sem, gratuitamente. Então, esses espíritos aqui no corpo físico eram pessoas estrupiadas. E, ao se aproximar, ao partir para o outro lado da vida, adquiriram outro perfil por toda uma história que a gente não pode agora esmiuçar. Mas essas criaturas vinham se aproximando dele, sorrindo, bonitas, bem dispostas, bem com roupas bonitas, e ele reconhecia pelo semblante daqueles pacientes, dando-lhes as mãos. E ele se emociona muito, porque sabe que está em outra dimensão da vida. E também, junto com essas pessoas que ele ajudou aqui na Terra, vêm os seus avós. E a avó, ele se debruça no ombro da avó, começa a chorar, a avó lhe aplica as mãos, isto é, num passe, né, sobre a sua cabeça, ele adormece e a avó lhe leva para uma cidade espiritual nos braços, como se fosse uma criança. Então, a experiência desse médico. A experiência que eu tenho na vida pessoal de um familiar, porque a morte através de acidente, dependendo da idade da pessoa e desse conteúdo que cada um traz na sua individualidade, passa por essa peculiaridade, como nascer e o desencarne também passa pela uma peculiaridade. Então, esse jovem ficou perplexo, por quê? O corpo físico, num acidente, ele não está enfermo, geralmente não está enfermo. Então, ele está com as suas energias vitais muito, vamos dizer assim, a sua bateria muito carregada, né? Então, é um momento de muita perplexidade, de muita surpresa. Então, se for jovem, ele realmente se sente vivo. Muitas vezes ele não quer aceitar. Um primo meu, ele não queria aceitar que já não tinha mais o corpo físico dele. E todas as noites, logo após o falecimento dele, né, a minha irmã se encontrava com ele. Ela adormecia, se encontrava com ele. Ela já tinha medo até de adormecer, porque se encontrava com ele. Ela já tinha um conhecimento espírita. E ele revoltado, né, esmurrando as paredes. Ele não queria aceitar que ele não poderia mais usar o corpo físico dele. Até que um dia, realmente, a conversa dela, a orientação dela, mostrando os novos direcionamentos da vida, que ele podia continuar progredindo, trabalhando em prol dos familiares, e tendo essa continuidade da vida em cidades espirituais, e tudo isso, então, ele foi abrandando e se conformando, né? Então, outro jovem também familiar, ao desencarnar no acidente, também ele teve essa perplexidade, mas ele tinha um preparo maior, e pedimos logo para ele se voltar para Deus em oração, e amigos também espirituais conduziram. É difícil. E tem outros casos, né, até mesmo de se ligar ao corpo físico, mas a oração e a orientação espírita são os dois pontos fundamentais para ajudar o acidentado que desencarna do momento assim, de perplexidade, sem doença física. É isso aí, você está ouvindo Maria Alice Carvalho falando sobre a crise da morte e como lhe ajudar a se sair melhor na hora da morte. Já pensou, ouvinte, você já pensou na sua vida ligar o rádio e de repente está ouvindo falar assim, olha, vamos aprender a morrer? Só um programa espírita me daria à sociedade esta possibilidade de aprender a morrer, porque nós nem saber viver, nós sabemos. Quantas vezes a gente está quebrando a cara na vida, né? Por não sabermos viver. Então veja só, é muito importante, além da experiência da vida, que a gente está aprendendo no dia a dia, aprender também a morrer, porque... Que faz parte da vida, né, gente? E morrer faz parte da vida, então persícola. E aí, o que, que você acha dessa nossa proposta? Eu estou achando muito interessante esse debate, mas só para complementar o que já foi dito pelos nossos amigos, o Neverton e a Maria Alice, eu só gostaria de dizer um pouquinho mais sobre um curso que nós deveríamos fazer para aprendermos a morrer. A gente faz curso para tudo na Terra. Então, o melhor curso, eu diria, né, para a gente fazer para aprender a morrer é aprender a desapegar-se dos bens materiais, das coisas da Terra. E essa é uma dificuldade muito grande que nós encontramos, porque a nossa cultura é a cultura dos bens materiais, né, das coisas. Nós nos apegamos muito ao nosso corpo, à nossa casa, ao nosso carro, às nossas joias, ao nosso dinheiro, aos nossos filhos. E a gente faz disso, na verdade, a nossa razão de viver na Terra. Então, se nós não tivermos um trabalho para usufruir de tudo que nós temos direitos, né, na Terra, sem se apegar tanto, certamente, quando chega a hora da desencarnação, que é o fenômeno da morte para os não espíritas, então certamente nós vamos sofrer, vamos passar por um período de perturbação. Mas só o fato da gente estar ouvindo falar nesse assunto hoje já é um primeiro passo para a gente começar o nosso curso para aprender a morrer. É isso aí, você acabou de ouvir a Persícola Almeida, que está aqui conosco, participando, Persícola Almeida, que está participando conosco desse bate-papo, que está muito gostoso e tem muita gente ligando, muita gente querendo saber como morrer melhor, porque, olha, morrer é uma coisa muito gostosa, agora precisa saber morrer. É, todos os dias a gente morre, basta ir para a cama dormir que a gente morre, né? Tem ouvido na linha? Bom dia! Bom dia de novo, é Roberto Nelson. Olá, Roberto, pode entrar, pode falar. Olha, a minha pergunta se referiu ao seguinte: como é um fenômeno natural desencarnar e reencarnar, isso até nos tornarmos um espírito redimido, então eu gostaria de saber se existe já pensamento de fazer curso mesmo, como curso de fazer com que a pessoa aprenda a desencarnar e reencarnar. Porque eu li num livro de André Luiz que eram 5 ou 7 desencarnação que eles vieram assistir, que, inclusive de uma senhora que era evangélica, que um filho dela adotivo, negrinho, pediu tanto a Deus que ele não desencarnasse, que ela conseguiu uma permanência maior na Terra. Outra foi que aconteceu que um espírita não soube desencarnar e um católico conseguiu desencarnar com a maior facilidade. Quer dizer, são esse preparo que nós temos que ter para saber que nós vamos ir e voltar até conseguirmos nos tornar espírito redimido. Obrigado. Ok, obrigado, Roberto, por participar mais uma vez do nosso programa. Neva, tu vai responder, vamos lá, Neva. É interessante essa sugestão, né, de curso para desencarnar. Agora, as casas espíritas poderiam fazer um curso dessa natureza, né? Boa sugestão, né? Curso para desencarnar. Porque, na verdade, como morrer melhor? Como morrer melhor, que tal? Gostei, Roberto. A tua sugestão foi ótima, hein? Vamos lançar essa ideia, né? Vamos lançar um curso de como morrer melhor. Conteúdo nós temos demais. É verdade. Agora, isso um verdadeiro curso superior, né? Uma universidade, porque é um curso longo. Né? Podemos aprender detalhes a respeito do desencarne, posicionamento mental, preparo imediato naquele instante, Mas o preparo se dá todos os dias, a todo momento. Agora estava falando na questão do aprender a morrer, que estavam comentando. Acho que a melhor maneira de aprender a morrer é aprender a viver. É, aprender a viver. É verdade, é verdade. Olha, né, Vitor? Eu estava, enquanto vocês estavam comentando, eu estava aqui pensando, olha. Eu comentei aqui num domingo, num dos programas passados, que tem pessoas, até entre espíritos, que tem medo de falar quando o outro tá no hospital, vai visitar um espírito, vai visitar o outro, e tem medo de falar na hora, fica naquela enganação, sabe? Será que a pessoa está em estado terminal? E aquela enganação, olha, como não, você vai voltar, olha, todos nós estamos esperando lá no centro você voltar a trabalhar, você voltar. Gente! Vamos ser muito... Olha, isso é muito sério. Vamos olhar para o outro e dizer assim, meu irmão, minha irmã, você já está preparado para a grande viagem? Essa que é a pergunta. A pessoa está lá, angustiada, a família está angustiada, mas a pessoa quer se desligar. Mas vem um amigo, não espírita, espírita, seja o que for, olha, se como não, que você vai voltar. O médico disse, você vai ficar bom. Uma coisa nenhuma, você vai pro outro lado, agora se prepare. Então o nosso dever é esse, é, olha, você está preparado? Então vamos conversar sobre a morte, uma coisa séria, uma forma séria e digna. Para quem vai partir, para que enfrente com dignidade essa passagem, né? Não é para ficar bem do outro lado, né? O tema é sério e é engraçado ao mesmo tempo, mas assim. Imagine você, pessoas que realmente... Não, eu digo espírito. Tudo bem. Se eu estiver lá, não me venha com a conversa. Aí você vai ficar, mozinho, não diga, já está preparado para desencarnar. Aí sim, vamos conversar no mesmo páreo. Mas sempre, enquanto a vida, a gente quer continuar aqui na Terra. Isso é uma lei natural, que é a lei de conservação. A forma que você coloca, a gente fica assim, velho. A lei de conservação... Nenhum espírito. O espírito não é superior. Ele tem um conhecimento. Mas na hora da morte, na hora da dor, todo mundo sofre. Então é o seguinte, é um debate e eu acho que é uma opinião pessoal que deve também, como médico, assim, às vezes eu tenho dificuldade de conversar com o paciente, né, sobre a morte. Por quê? Porque o médico é a esperança. E você, mesmo sendo você espírita, você vai trazer uma palavra de esperança para ela, você vai dizer, você pode continuar vivo, por que não? Pessoas que já estão pré-comatosas ou comatosas voltam e conseguem continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não sou eu que vou decidir se ele vai morrer nessa hora ou não. Agora, claro, a gente tem que dar consciência. Existe uma possibilidade de morrer? Existe. Né? Estou preparado para morrer? Talvez não. Não porque mentalmente eu esteja preparado, mas porque na minha vida eu não fiz coisas interessantes que vou ter que, realmente, na hora da passagem da morte, ir para um umbral, ir para uma região não muito agradável, vamos dizer, né? Olha, a minha colocação aqui é a respeito de... Eu falei até do caso da pessoa... Ninguém tem a verdade. Então, a sua verdade, eu acho que é assim, interessante conversar sobre isso. É, mas... uma experiência. A verdade não, a verdade é com Deus. A experiência. Eu cheguei, o desencarnante estava querendo ir embora, mas a família espírita não estava querendo deixar. Porque... Apego, quer dizer, estou me referindo a tudo isso aí. Então... Quando eu felizmente conversei com ele, ele chorou, disse, diga meu povo, que me deixe ir, pelo amor de Deus. Eu quero ir, mas as pessoas não estavam deixando. Aí chegavam outros e falavam, você vai voltar, você vai pegar... Quer dizer, aquela enganação. Depois que nós conversamos, ele tranquilizou-se. Eu chamei a família e conversei, olha, deixa o homem morrer, pelo amor de Deus. 24 horas recebi o telefone, mas... Realmente ele partiu, e partiu em paz. Então eu estou falando para você, espírita. Você, espírita, pensa, você tem esse... exatamente. Agora, para você não espírita, que não tem esse preparo, lógico, tudo isso que o Ismael falou, tem realmente um cabimento, né, é muito perfeito. Agora, para nós espíritas, nós temos esse dever de quê? De se conscientizar, porque passamos a vida todinha assistindo reunião espírita, tomando passe, conversando com os espíritos, e quer dizer, com a vivência espiritual, e na hora de dar o testemunho, que é isso? Não, vamos devagarinho, né, Vetão? Eu acho que o importante, eu acho que nós adquirimos a consciência durante a nossa existência terrena, que a morte não existe. Não há a morte. É apenas um episódio. O nascimento e morte, aquilo que nós conhecemos como nascimento e morte, são episódios de uma vida, de uma existência, que a verdadeira existência é a existência espiritual. Então, é essa a consciência que nós precisamos adquirir, né? Essa consciência nós precisamos adquirir, que não, nada muda, nós continuamos vivendo, apenas uma passagem para um outro lado. É como se fôssemos fazer uma viagem. Quanta gente viaja e nós nunca mais vemos durante a existência terrena. Ela não morreu, ela continua existindo. É essa consciência que nós precisamos adquirir. E o Ernesto Bozano, ele se preocupou muito com essa questão. E tanto é que ele tem livros que falam a respeito de fenômenos psíquicos no momento da morte. Ele tem esse que é a crise da morte, que fala logo depois do desencarne, e tem outros que falam sobre pesquisas que ele faz em momentos posteriores. Então, esse livro fala disso exatamente para desmistificar essa questão da morte, e tem algumas conclusões que ele chegou que nos dá a percepção de que nós não morremos realmente, que nós continuamos vivendo, é a mesma vida, não mudou nada. Corretamente. Né? Maria Alice? Nosso irmão aqui, né, Everton? Ele fez realmente uma colocação muito importante. Então, esse preparo que nós devemos ter com todo o conteúdo, graças a Deus, riquíssimo que nós temos, né? O verdadeiro manancial de luz que nós temos da doutrina espírita, que é a terceira revelação, para justamente amadurecer bem isso dentro de nós mesmos. O viver e o morrer são etapas de uma mesma vida, esse ir e vir, e todos os dias passamos por essa experiência não definitiva, não é? Definitiva só no desligamento total, mas encarar, eu digo sempre, eu jamais morrerei, eu jamais irei morrer. Nós. Não, eu digo para mim mesma, né? E quando eu vou fazer colocações assim, então eu vou deixar essa roupa física, esse corpo físico, como todo dia eu tirar a roupa para trocar porque ela tá suja, né? Imprópria para vestir no outro dia. Então eu visto outra roupa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Com certeza. Essa imortalidade, né? Essa certeza da imortalidade, que é nossa herança divina, né? É passar por uma dimensão, como assim, eu comparo sempre assim, o vidro fumê. Muitas vezes quem está lá fora não vê quem está dentro, e quem está dentro não vê quem está fora. Né? Essa questão da outra dimensão e dos mundos paralelos que se interpenetram no nosso mundo fisiológico. Então, é isso aí, é encarar com mais naturalidade. Né? E os espíritas que leem, meditar mais sobre a leitura. É a questão, eu não censuro muito, porque muitas vezes o médico, que tem todo o conhecimento, ou outro profissional, praticam coisas que o seu aprofundamento profissional lhe dá todos os itens e subsídios para que ele não faça mais aquilo. Mas a gente vê médicos que fumam, que bebem, né, e tudo mais. Então, espíritas também que têm um conteúdo, mas às vezes é aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aí. Não vivencia aquilo ali. Então, nós precisamos, com toda a luz que a gente tem, toda essa riqueza... Estamos aprendendo a ser espíritas. Aprendendo a ser espíritas, não somos ainda. Não somos ainda. Então, estamos com o conteúdo para a meditação, para a auto-reflexão e para um testemunho diário, não só para um momento de desencarno total, mas para viver isso que você acaba de dizer, meu irmão. É viver o dia a dia dando testemunho pelos atos de que realmente somos espíritas. E ser espírita é ser cristão. Ser espírita é ser seguidor da todo o código de ética moral que Jesus de Nazaré deixou aqui na Terra. Então, o nosso viver diário é o preparo para o desencarne, como também para o grande desafio de mudança de padrão vibratório para um degrau maior, e o que o nosso irmão acaba de dizer. Estamos tentando e lutando para sermos realmente espíritas. É isso aí, olha, nós vamos para o nosso comercial. Olha, não sai daí, pega uma pipoquinha, um guaranazinho, chama tua esposa, teus meninos. Vamos conversar um pouco, ainda que nós temos o último bloco, a gente vem aí com a conclusão do nosso debate dessa manhã, ok? Rádio Sanhauá, 1280 AM. Simples papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópia xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e Presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes Papelaria e Presentes, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. o MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura. Era só o que faltava. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT. A melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo. Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente. Sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 42 minutos, estamos de volta com o programa Nas Ondas do Consolador. Eu aqui, você ouvinte, vamos chegando ao final do nosso programa, olha, que foi realmente, no instante passou, não foi? Né? Olha, quando o programa, é assim, né? São 2 horas de programa, mas rapidíssimo, vai passando, e essa conversa gostosa, mas nós vamos voltar aqui. Nós estamos falando do tema, a crise da morte, e nós teríamos muito a falar ainda, e nós não vamos mais ouvir você no telefone, ouvinte, porque o tempo acabou, não é? Quem ligou, ligou, quem não ligou vai ouvir o nosso amigo Neventon, que vai fazer o fechamento do tema, a conclusão, e nós vamos deixar o Neto bem à vontade. Vamos lá, Neto. É só para completar o assunto, sobre as principais conclusões de Bozano sobre essas pesquisas que ele fez. Então, entre essas conclusões, o seguinte, que o espírito ignora por algum tempo que estava morto, porque ele não percebe a mudança, ele ignora que desencarnou. Mantém a forma humana, essa é uma outra conclusão, todos os espíritos falaram a respeito disso. Passa por uma visão panorâmica da existência terrena. São acolhidos por familiares e ou amigos. Passam quase todos por um sono reparador. Reconhecem o mundo espiritual como objetivo substancial, real, análogo ao meio terrestre. Quer dizer, não vê muita diferença no mundo espiritual para o mundo do mundo terrestre. Chego à conclusão que o pensamento é força criadora, por meio do qual todo espírito pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Que a transmissão do pensamento é a forma da linguagem espiritual. Perceber os objetos de um lado e outro, pelo seu interior e através deles, que se locomovem por ato de vontade, ou seja, eu desejo estar em tal lugar, quase imediatamente está naquele lugar. se o indivíduo pensar no percurso que ele vai fazer, ele pode fazer o percurso e perceber esse percurso também. É, e uma última que foi anotada, uma última conclusão, é que os espíritos gravitam automaticamente para a esfera espiritual que lhe convém por virtude da lei da afinidade. Isso quer dizer que nós nos reuniremos no mundo espiritual de acordo com as nossas afinidades. Nós estaremos em locais de acordo com a nossa afinidade. É assim que nós nos reuniremos no mundo espiritual. E nós deixamos aqui um convite para os ouvintes. Na próxima semana estará neste programa a nossa companheira lá da ACEP, da Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas, a Amelie Martins. E o tema que ela vai abordar é sobre as pesquisas com células-tronco. Nós gostaríamos de deixar aqui o e-mail da ACEP para alguém que quer fazer contato conosco. É acep@acep.org. ACEP é A-S-S-E-P-E, acep@acep.org. Ok. Nós agradecemos a presença do Neventon Vargas conosco, representando a ACEP, que trouxe para nós esse tema tão esfuziante, que deu aqui na nossa mesa um frenesi muito grande. E aí também você ouvinte aquele, aquela motivação, que é tudo isso que nós precisamos no nosso programa, motivação para participar e aprender, não é isso? Então, obrigadíssimo ao Neventon, à ACEP, e estaremos esperando, aguardando aqui com muito prazer a presença da Amelie, que já esteve conosco e vai estar conosco na próxima semana, falando sobre células-tronco. Atenção aí, viu, ouvinte? Células-tronco na próxima semana. E 19 de abril nós teremos aqui no 19 de abril o tema sobre reencarnação, tá? E quem vai estar conosco no 19 de abril é a nossa Maria Alice de Carvalho, que já está aqui conosco, mas vai voltar no dia 19 de abril para falar sobre a reencarnação, as provas, fatos, fatos e provas da reencarnação, ok? Então, anota aí, agende, que o nosso programa é assim, viu? É assim. Nós também queremos agradecer a participação de Persícola, né? Que Persícola Lima, que está aqui conosco, por ter participado do nosso programa, e mandar para todos de Cajazeiras, de toda aquela região, um abraço, querido, nosso programa. Estamos chegando ao final e queremos dizer a você que nós tivemos sexta-feira a abertura do primeiro curso de formadores de evangelizadores, de formação de evangelizadores espíritas infanto juvenil, lá no Centro Espírita 12 Apóstolos, no bairro do Mandacaru, onde estiveram presentes. Hoje está encerrando o curso lá, onde estão presentes 17 instituições espíritas, e nós fizemos uma matéria para apresentar o nosso programa, e estamos devendo, vamos ficar devendo para você na próxima semana, vamos apresentar, porque o nosso programa hoje foi super dinâmico e realmente não deu tempo, mas a matéria está aqui prontíssima para apresentar. Estiveram presentes a Niédia, o Carlos Alberto Naco, o Neto Batista. Quem proferiu a palestra de abertura foi a Persícola Lima, que está aqui conosco, uma palestra belíssima. E também esteve presente também na coordenação do DIS da Federação, além do Neto Barbosa e da Neide, a sua esposa, também o Naco, a Niédia e o Edmilson Malaquias Júnior e sua esposa Sara. A vocês que fazem parte desse DIS, dessa nova diretoria do DIS, os nossos parabéns, nossos votos e muito sucesso, porque está se vendo que 2009 é um ano realmente de grande realização para toda essa juventude espírita e infância. Porque, por falar em infância e juventude, nós vamos ter no próximo domingo o nosso convidado especial, José Raimundo, presidente da Federação Espírita Paraibana, que estará conosco aqui para falar justamente do tema que nós, a família, né? Especialmente o bullying, né? Bullying, né? Essa forma agressiva que as pessoas têm. Hoje está muito em moda nos colégios, os jovens desrespeitarem professores, desrespeitarem diretores, desrespeitarem amigos. Enfim, é uma coisa muito séria que está acontecendo no nosso Brasil, em todo o mundo, e chama-se inversão de valores. Então, o José Raimundo vem falar sobre isso, sobre a ótica espírita, ok? Então, vamos agradecer a presença e a despedida de cada um. Persícola, a palavra com você para suas despedidas. Eu quero agradecer, gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado, né, do programa. E como o nosso tema da manhã de hoje foi a morte, né, educação para a morte, gostaríamos de lembrar o que falou a nossa amiga agora há pouco, a Fátima: o melhor curso para morrer é viver bem. E esse é o objetivo principal de estarmos aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais, é nisso que está a nossa semelhança com Deus. E quando nós nos propomos na pátria espiritual, no mundo espiritual, retornar à Terra para uma nova existência, isso é uma vontade nossa, né, que se cumpre por determinação divina, então todos nós recebemos essa oportunidade de viver bem. E viver bem é relembrar e viver constantemente o que Jesus já nos ensinou: fazer aos outros somente o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E essa é uma norma de conduta muito difícil de ser colocada em prática, porque nós somos muito apegados à terra, às coisas da terra, aos bens materiais. Mas esse exercício cabe a cada um de nós fazer. Isso é o que nós falamos de educação para a vida, que logo mais colheremos os frutos quando chegar a hora de retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Muito obrigada. Esta é a Persícola Lima, que nos deu o prazer imenso de estar conosco nessa manhã. Nós queremos mandar um abraço especial para o Carlos Barros e agradecer a ele os jornais que ele nos enviou, tá? E também uma cartinha muito amiga, amistosa, né? A respeito do jornal e também da ANESPB. E também pelas palavras de carinho que ele nos mandou, dizendo a você, Carlos, que nós estamos à sua disposição, ok? Muito obrigado pela sua cordialidade. E vamos falar com Maria Alice. Considerações finais, Maria Alice. Obrigadíssimo por ter participado. Obrigadíssimo também por ter me convidado para mais essa oportunidade. Eu gostaria de dizer aos ouvintes que esse tema foi bastante importante, a crise da morte, e que é um fato bem pessoal. Quando minha mãe, ao sair do coma 3 dias, né, ela volta e disse: minha filha, eu não temo mais morrer, porque ela tinha muito medo da morte. E porque a morte não existe. Esses 3 dias que vocês disseram que eu estava em coma, eu estava reencontrando familiares, reencontrando minhas comadres, eu estava reencontrando, eu encontrei pessoas que eu de imediato não reconheci, mas depois reconheci, e fui para muitas escolas, fui para muitas palestras, e realmente você está certa, porque ela não era espírita, e a doutrina espírita está certa: a morte não existe, é apenas uma passagem para uma nova vida. Então, a todos que nos escutam, um bom domingo, resto de domingo, saúde, paz, na busca do bem viver, para o bem partir, né? Para vivenciar a imortalidade já agora, com os valores eternos que a irmã Persíncola falava tão bem, que é o nosso grande desafio, a vivência da ética de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Muito obrigada. É isso aí. Obrigadíssima, Maria Alice. Neve, da sua despedida. Bem, em rápidas palavras, eu só quero agradecer a oportunidade de aqui estar presente, e agradecer ao Jair e aos demais companheiros que participaram deste programa, um programa importantíssimo, que tem sido importante para a população, esse contato com o espiritismo e a descoberta do mundo espiritual, a descoberta da filosofia espírita, que essa descoberta já é um bom passo para nós aprendermos a viver e aprendermos sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muito agradecidos a todos, obrigado aos ouvintes pela participação no programa, um abraço. Este é o Neverton Vargas, e agora Fátima Fontes. Pois é, Jair, em relação ao assunto, só para fechar também, a questão de como aprender a morrer, então basta que amemos incondicionalmente, né? Façamos o bem sempre, e sejamos caridosos, como Jesus nos ensinou, indulgentes, benevolentes e perdoando as ofensas. Se a gente buscar fazer isso todos os dias, com certeza tudo vai dar certo. Um bom dia para todos. Essa, Fátima Fontes. Agora, Olívia Ferraz. Agradecemos aos nossos convidados de hoje, Maria Alice, Neventon Vargas e Maria Persíncola. Estão convidados desde já para voltarem quando quiser. E agradecendo também a toda a participação dos ouvintes, desejando que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós. Esteja com todos vocês. Até domingo, se ele nos permitir. Esta é Olivia Ferraz. Agora, considerações finais, né, de Islã Nascimento. É isso, um bom domingo para todos. E a conclusão desse nosso programa, com certeza, foi uma só: a morte morreu. E o Espiritismo já disse isso há muito tempo. Vamos enterrar essa morte. Enterrar. O enterro já foi há 150 e tantos anos, quando nasceu o Espiritismo, que disse que a gente não morre, a gente continua. Aí eu perguntaria, quem matou a morte? O Espiritismo, creio que foi um grande participante desse assassinato. A morte foi enterrada, porque realmente, e Jesus já dizia isso, que o mundo espiritual... Exato, o último é vencer a morte, e está sendo vencido na nossa mente. A gente tem que colocar na cabeça, e a gente aprendeu que a gente está aprendendo a ser cristão ainda, está aprendendo a ser espírita ainda. Não busquemos, acho que a busca é a grande qualidade. Mesmo que não tenhamos todas as qualidades que Jesus quer que nós tenhamos, temos pelo menos uma: a luta para buscá-las. Então vamos buscar aprender com o Espiritismo, aprender com as palavras de Jesus Cristo, amando-nos, amando a nós mesmos e seguindo em frente, matando essa morte que está dentro da nossa cabeça. Só. É isso aí. Olha, nós queremos dar um abraço para você, Pedro Alves, que não pôde estar conosco no programa de hoje, a Telmério, toda a sua família, né? A Ismael, o Pedro Júnior, né? E queremos dizer a você, ouvinte, que nós estivemos juntos até agora e queremos estar com você no próximo domingo, né? Nos próximos domingos. Agora, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós a nossa palavra é muito importante, quando formos usar a palavra é muito importante, porque a palavra tanto constrói como pode também destruir, e Jesus nos deu o caminho, é justamente esse, é de amarmos os nossos, né, amarmos a todos, né, o próximo como a nós mesmos, né, e a Deus. E nós queremos dizer a você que lembrando o nosso editorial desta manhã, somente muito tarde é se, quem diz isso é Chico Xavier, somente muito tarde é que nós descobrimos que devíamos ter amado mais. Então está aí, não façamos ao nosso próximo aquilo que não queremos que façam conosco, né? Então somente tardiamente é que sabemos, percebemos que amamos, devíamos ter amado mais. Então encerramos o nosso programa com essa música que diz muito. Muita paz para você, que Jesus lhe abençoe, nos abençoe e até domingo. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai ia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. A Rádio Sanhauá apresentou programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.